bateu no seu coração e fez vítima dos seus caprichos. Jurou que era por amor e hoje eu pago pelos seus vícios. Você se som. Seus vídeos.